Stefano do Marajó, a evolução. Aqui você ouve o melhor das marcantes, o Búfalo. Bruno Monteiro, Sâmia e banda Mega Estilos, a marca do sucesso. Mega Estilos, a marca do sucesso.